Bom dia. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos nesta manhã tão abençoada aqui no Nabem. É sempre uma alegria a gente poder participar dessa reunião, porque a gente sente toda essa vibração amorosa, todo esse acolhimento tão afetuoso da espiritualidade que cuida tão bem da gente. Às vezes a gente traz uma série de questões internas, problemáticas, dores, angústias, preocupações, limitações físicas, e a gente tem certeza que a assistência espiritual está presente, fazendo todo esse trabalho de recomposição, para que a gente tenha mais um ânimo de prosseguir em nossas jornadas. A prece é sempre um momento de muita intensidade desse tratamento. É uma bênção a gente poder participar desses momentos. E é uma alegria nesse domingo a gente poder falar desse tema tão importante do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Foi Jesus que falou bem-aventurados os aflitos. E aí a gente ficou sem entender por muito tempo por que a aflição, a dor e o sofrimento pode ser considerado uma bênção na vida do ser humano. E nós até hoje nos questionamos, quando passamos pelas dores, pelo sofrimento, e às vezes até sabendo tudo isso que nós vamos comentar esta manhã, tendo conhecimento de como a doutrina espírita explica a questão do sofrimento humano, a gente fica também se perguntando, por que, meu Deus, eu tenho que passar por isso? Por que, Senhor, eu tenho que viver essa experiência de dor, de sofrimento, de luta, de problema, de desafios? E aí a gente fica se questionando. E felizmente nós temos todo esse conhecimento espiritual que nos trouxeram para nos explicar o porquê do sofrimento. Quem não tem esse referencial vai buscar outras explicações. Na doutrina espírita, nós entendemos que aquele sofrimento que nós não conseguimos evitar de forma nenhuma, aquele que não podíamos ter nenhuma ação de previdência, de cuidado, nenhuma precaução, ele tem uma relação direta com as vidas passadas. Na doutrina espírita, nós entendemos que a reencarnação, ela é uma lei natural, é uma lei da vida. E a reencarnação nos explica por que hoje nós enfrentamos provas, desafios, problemas, porque nós passamos por expiações que muitas vezes nos ferem, nos magoam, mas quando a gente supera aquela fase da dor, do sofrimento, a gente percebe que a gente é diferente depois da dor. A gente percebe que algo nos modificou. Tem pessoas que se amarguram tanto que se modificam para pior. E tem pessoas que dão uma volta por cima muito boa. Acabam descobrindo o seu potencial. Acabam descobrindo que tinham qualidades, que tinham ali valores, estavam lá escondidos. Ou que foram forjados naquela dor, naquele sofrimento. Só por essa constatação a gente já percebe. A dor na experiência humana, ela tem uma razão de ser. E ela não é injusta. Porque é a dor que nos tem impulsionado a evolução material aqui no planeta. Nos primeiros tempos da nossa espécie aqui no planeta, que segundo os dados da biologia dizem que é algo em torno de 150 mil ou 200 mil anos atrás, o homem não tinha recurso nenhum, ele vivia como os animais. Caçava, coletava alimentos, enfrentava as intempéries. E era dor, era sofrimento. E o que, que ele descobriu? Que se ele aplicasse a sua inteligência, ele descobriria a solução para esses problemas. E aí o homem começa a inventar muitas coisas. Começa lascando pedra para cortar as coisas, já não precisava mais machucar as unhas nem a boca para conseguir cortar alguma coisa. Mais adiante ele começa a utilizar o fogo. Mesmo fogo que queima, machuca, que pode nos levar à morte, também nos garantiu a sobrevivência nesse tempo todo de eras tão recuadas, de épocas tão antigas. Porque nos aquecia, nos protegia das feras à noite, preparava o alimento, porque durante muito tempo o homem não tinha comida todos os dias. Então ele aprende a caçar e da caça ele aprende a tirar a pele dos animais para se abrigar. Todas essas mudanças que o homem foi tendo no seu modo de vida foi decorrente do sofrimento, das dificuldades, dos problemas. Então a gente vê que a dor, na experiência, ela sempre tem um lado positivo, porque ela faz emergir qualidades desconhecidas, ou amplia as nossas competências, aquilo que a gente é capaz de fazer. E até hoje é assim na evolução humana. Quantos de nós somos hoje pessoas fortes, estamos enfrentando as nossas lutas, porque já vencemos as dores passadas? Quantos de nós que não nos entregamos ao desânimo, ao cansaço, que estamos aí lutando e vamos prosseguindo, apesar das dores? Se somos um pouco melhores e um pouco fortes hoje, é graças à dor e ao sofrimento. E não há nessa colocação nenhuma ideia de masoquismo, de dizer que gostamos do sofrimento, porque de verdade nós não gostamos. Nós não gostamos das situações mais desafiadoras, justamente porque elas nos incomodam. E por nos incomodarem é que elas nos impulsionam. E tem que ser assim mesmo. O que a gente deve passar a pensar e considerar como bom é aquilo que nos desacomoda, que nos faz avançar. Isso é que é o bom e que nós temos que gostar. Situações que nos desacomodem e façam a gente progredir, façam a gente adquirir algo de novo para nós. Mas a dor em si não é algo prazeroso, não é algo que se goste. O homem já pensou em algumas épocas de forma perturbada sobre essa questão da dor. E até hoje tem pessoas que imaginam que se você provocar dor sobre o seu próprio corpo, estarão de alguma forma ganhando algum mérito espiritual. Isso é uma ilusão profunda da mente humana de acreditar que se você se ferir para você ganhar méritos espirituais, nós estaremos mais próximos de Deus. E não estamos falando aqui dos casos das pessoas que têm algum tipo de alteração no comportamento que as levam a se automutilar, por exemplo. Não é isso. É o caso de algumas mentalidades que ainda conservam ideias religiosas muito antigas, ultrapassadas, de imaginar que castigar o próprio corpo poderia levá-las à evolução. Pessoas que interpretaram mal aquela lição que Jesus deu no momento em que ele foi preso, um pouco antes de ser preso, em que ele disse que a carne era fraca. Quando ele percebeu os discípulos ali, Pedro e outros discípulos, dormindo, quando na verdade eles tinham que estar orando em vigília, enquanto Jesus orava antes da sua prisão. Muitas pessoas começaram a imaginar que é o corpo que nos levava a cometer erros. E já que é ele que nos leva a cometer erros, vamos puni-lo. E até hoje tem pessoas presas a essa coisa, essa ideia deturpada de um ensinamento de Jesus. Mas quando nós falamos que o sofrimento é bom e importante para o espírito em evolução, é porque ele faz surgir as forças, nos faz surgir coisas melhores. Por isso que não importa hoje a prova que nós estamos enfrentando ou a expiação. Daqui um pouco vamos falar a diferença das duas situações. Elas estão presentes na nossa vida para fazer algo de melhor surgir para nós. Tenho certeza disso. Algo de bom vai resultar da nossa luta e do nosso sofrimento. Nós seremos pessoas melhores em algum momento. Porque nenhuma dor é em vão e nenhuma dor é inútil na evolução do espírito. Nem que seja para ele no futuro pensar, eu podia ter evitado isso. Eu não precisava dessa experiência tão dura, tão amarga. Eu podia ter feito diferente. E essa reflexão é que vai nos levar lá na frente a sermos mais sensatos, mais sábios, mais prudentes. É ela que vai nos poupar daquelas dores que nós podemos evitar na vida atual. Kardec abordou essa questão do sofrimento humano, neste capítulo 5, que nós estamos comentando uma pequena parte dele. Abordou inicialmente o momento que Jesus falou de bem-aventurados os aflitos, e depois ele fala das causas atuais das aflições. É aquilo que a gente faz aqui na presente vida e desencadeia problemas para nós. E nós somos mestres nessa ação ainda, infelizmente. Porque nós somos capazes de levantar, pelo menos nessa semana, umas três situações que nós, cada um de nós, podemos ter desencadeado, que trouxeram aborrecimento, constrangimento, problema, e que nós podíamos ter sido mais prudentes e evitado. né? Às vezes saímos dirigindo com muita pressa, batemos o carro. Não tem nada a ver com vida passada isso, viu? Foi a sua pressa, a sua imprudência, né? Tomou um monte de multa. Também não tem nada a ver com vida passada. Tem a ver com a sua pressa e não respeitar os limites de velocidade. Se alterou com alguém no colega de trabalho por alguma disputa, alguma questão lá. Também não tem muito a ver com vida passada, porque aquele momento você poderia ter prevenido. Discutiu dentro do lar. Também você poderia ter previsto que uma situação ia acontecer a partir daquela discussão. Então existem coisas que nós podemos hoje evitar. E nós não vamos também nos sentir culpados por ainda não estar conseguindo evitá-las. Por quê? Talvez a gente não aprendeu o suficiente de como prevenir esses problemas do dia a dia, essas coisas que a gente desencadeia aqui. Tem pessoas que, por exemplo, se endividam muito porque elas atendem esse apelo do consumismo que nós temos hoje, e aí elas se endividam muito. Vão lá e estouram todos os seus limites de cheque especial, de cartão. E aí ela aprende as duras penas, depois tendo que pagar, vendo todo o constrangimento que ela enfrenta, que ela não pode gastar mais do que ela ganha. É uma questão matemática simples. Então, existem problemas e lutas e sofrimentos que estão presentes aqui. E o maior desafio para nós é começar a perceber que nós podemos tirar da nossa vida toda essa carga de sofrimento. E só aí a gente já pode começar a ter, às vezes, a ilusão de que nós somos até felizes. Porque o número de problemas que nós atraímos é muito grande. Por falta de paciência, por falta de reflexão, por falta de cuidado. Mas existem aquelas situações que não tem previdência que previna, não tem cuidado que evite. Essas têm relação direta com o passado. E a natureza do sofrimento que nós temos nessas situações tem uma relação direta com a forma como nós agimos com outras pessoas em outras vidas. Às vezes a nossa prova é lidar com pessoas extremamente difíceis, pessoas muito problemáticas. E aí nós vamos correlacionar ao fato de já termos sido essa pessoa, se não nesta vida, em outra vida. Já fomos pessoas muito difíceis também. E às vezes nós somos, nessa vida, essas pessoas difíceis. Porque às vezes a gente está agindo, pensando que está fazendo bem, que está agindo corretamente, mas a gente está sendo um peso na vida do outro. Porque nós estamos muito fechados nas nossas ideias, no nosso modo de ser e existir. E não percebemos que causamos constrangimento a outras pessoas. Então nós temos que estar sempre refletindo até que ponto nós não somos a prova do outro. Até que ponto, agindo, pensando que agimos certo, nós estamos sendo aquele que causa problemas na vida do outro. Mas geralmente quando nós lidamos com essas pessoas desafiam nossa vida, elas estão ligadas a nós de uma forma que nós não temos como desistir delas, porque o nosso destino está ligado. Então essa pessoa difícil, ela representa nós que fomos assim no passado. E hoje estamos junto a elas para poder o quê? Aprender a entender de forma mais profunda, a gravar definitivamente lá nos nossos arquivos de espírito, que é um ser imortal, que nós não podemos causar aborrecimento e sofrimento na vida dos outros. Então nós estamos sempre vivendo os problemas que vieram do passado, que tem uma ligação com aquilo que nós já fomos. Às vezes a gente tem uma carência de recursos materiais muito grande. A gente nasceu pobre e por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue sair daquele nível econômico lá que a gente está classificado e não vai, e não dá certo. É que muito provavelmente nós possamos ter sido pessoas que esbanjamos esses recursos nas outras vidas. Não soubemos agir bem com os bens materiais e aí nós reencarnamos e estamos numa situação muito precária. Às vezes a prova é muito dura, muito difícil. Por isso que quando nós ouvirmos falar de todas essas pessoas que na sociedade roubam a sociedade, prejudicam a sociedade, não precisamos ter ódio deles. Já podemos começar a ter a compaixão porque eles no futuro serão as pessoas que reencarnarão nessa mesma sociedade e estarão presos a um quadro social que eles, por mais que eles queiram, eles não vão adiante. Por mais que eles se esforcem, eles vão estar presos àquela situação. Ouvi recentemente uma história de um médium que contou que certa vez ele estava conversando com um mendigo, e depois a mentora espiritual se aproximou dele e falou: sabe aquele tal político? Ele não revelou o nome. Um desses figurões da nossa história passada. É ele reencarnado. Ele que tinha sido numa outra vida um homem que não soube exercer com a dignidade que um cargo público exige, que deve ter lesado muitas pessoas, prejudicado, tirado recursos de muitas pessoas, veio numa situação que ele estava ali limitado, ele não conseguia sair daquilo. Então isso é algo que o espírito não tem como evitar. Há sofrimentos que nós vamos atrair para nós inevitavelmente, e a única forma de libertar-se deles é nós aprendermos a lição que ele tem a nos ensinar. É a única forma. Você pode até buscar meios ilícitos para superar uma prova que você está enfrentando, uma expiação, e temporariamente sair dela. Mas você criou outro problema. Você atraiu para você uma outra consequência, se não vir nesta vida, virá na outra. Por isso que a melhor forma de a gente vencer os problemas da nossa vida, que a gente consegue perceber, ter uma ligação com as vidas passadas, é a gente viver bem aquele momento da nossa existência. E o que, que significa viver bem? Se entregar àquele sofrimento, deixar que ele venha e tome conta da vida da gente e não ter forças para lutar? Não. Continuar lutando, mas lutando através do trabalho, das atividades dignas, continuar se esforçando por ser uma pessoa íntegra. É isso que nos liberta do nosso sofrimento. E perceber o que ele tem a nos dizer. Geralmente, nos momentos que a gente enfrenta as nossas dores, algo de nós revela-se. As nossas imperfeições se manifestam. As nossas naturezas ali mais imperfeitas, aquelas qualidades inferiores que nós tínhamos, que eram muito úteis lá nas vidas primitivas, quando nós vivíamos em condição muito primitiva, muito precária, elas afloram. Então é nesse momento que a gente precisa perceber, nesse momento de prova, me aflora uma qualidade que é inferior, uma característica inferior, significa que é nisso que eu tenho que mudar o meu modo de compreender a vida. Refletindo que eu preciso abandonar esse modo de ser. Tem pessoas que quando elas passam, vão pegar a prova da pobreza. Quando passam pela prova da pobreza, elas se incomodam muito com o que traz felicidade para os outros. Ela se incomoda muito que o outro possa ter um modelo de carro que ele nunca vai ter. Ela se incomoda muito que o outro vai ter possibilidade de fazer coisas que ele ainda não pode fazer. E aí nós precisamos começar a pensar nesse momento que a gente está olhando do outro e pensando que ele é muito mais feliz, que realmente aquilo que ele tem que faz ele feliz, talvez não nos fizesse feliz. Porque com certeza, tudo que nós precisamos para nos sentir bem, independente da prova que nós temos atualmente, nós já temos a nosso favor. Numa das questões do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: o que precisa o homem para se sentir feliz na Terra? Os Espíritos sinteticamente disseram assim: ele precisa ter paz na consciência e o mínimo necessário para sobreviver. Comida, abrigo, o mínimo necessário. Ele não precisa de luxo para ser feliz, ele não precisa ter coisas para esbanjar, para mostrar para os outros, ele não precisa dessas coisas para ser feliz. Não que elas não sejam boas, elas são, mas para a vida imortal, que é a vida do espírito, não é o carro do ano, do último modelo, que é lindo, maravilhoso, eu também queria ter um, mas não é isso que vai me fazer feliz. Porque tem pessoas que têm tudo isso e não são felizes. Tem pessoas que têm todas as coisas que se possa comprar e elas não se sentem felizes. Por quê? Porque não é em si a posse de alguma coisa, a vivência de uma experiência, por exemplo, que te traz felicidade. Adianta você fazer um cruzeiro de volta ao mundo, você leva toda a sua família, e não há afeto entre essas pessoas, só há interesse? Isso não é felicidade. A felicidade é esse momento aqui tão especial, pelo menos foi para mim agora, nesse momento, na prece inicial. A felicidade é esse momento que a gente vibra e sente uma vida pulsante ao nosso redor. É esse momento que, quando a gente está em família, que a gente está com os filhos, acorda de manhã e brinca e tem aquela alegria. Isso é felicidade. Felicidade é você chegar em casa e você ter dois seres, que a gente chama de cachorro, mas às vezes a gente poderia chamar de pessoas também, são tão amorosos e vêm e demonstram todo aquele carinho para nós. Momento de felicidade, a gente rever uma pessoa que a gente gosta muito e sentir aquele calor, aquela alegria de encontrar essa pessoa. A felicidade real, ela é algo que está além do mundo material. É lógico que, se eu estiver com fome, frio, na chuva, molhado, eu vou me sentir muito infeliz naquele momento. Mas é felicidade saber que você tem a força de vencer aquele momento. Isso também é um momento de felicidade. A gente não pode condicionar a nossa noção de felicidade a coisas que não são essenciais para a felicidade. Então nós temos que buscar trabalhar em nossa compreensão isso. Paz na consciência. Fiz tudo o que naquele momento eu achava certo, mesmo depois descobrindo que não era tão certo assim. Mas eu não sabia que estava errado. Fiz bem intencionadamente, de verdade. Embora possa ter criado um problema, mas era isso, é paz de consciência. É você descobrir que errou, mas não foi por maldade, não é porque você queria se sobrepor a ninguém, não queria ferir ninguém. Paz na consciência não é a gente nunca ter errado. É a gente descobrir que, quando errou, errou porque não sabia direito, não entendia direito a vida. E agora a nossa disposição é outra, de agir de forma mais correta. Então isso é paz na consciência. E se a gente tem o necessário para estar vivo e estar abrigado, estar nutrido, estar vestido de forma adequada para a nossa sociedade, então nós temos tudo para ser feliz. E não são essas provas que vêm do passado que vão tirar de nós a possibilidade de ser felizes. Por quê? A cada ser é dado a possibilidade de mudar o seu destino. E quando a gente reencarna com uma prova e expiação, não é para a gente ser punido como as pessoas pensam. Não é simplesmente ser castigado por castigar. É uma experiência difícil para nos modificar. E o que vem a ser a prova? A prova é uma experiência que nós estamos vivendo, que está nos transformando para que nós possamos ser um ser ainda melhor no futuro, capazes de fazer mais bem-estar para nós e para as outras pessoas. Isso que é a prova. E tem pessoas que às vezes pedem situações bem difíceis na vida porque elas querem corrigir mais rápido os seus defeitos. E eu sou professor e já lidei com alguns alunos com grande limitação física e pessoas dóceis, tranquilas, espíritos assim que têm muito a ensinar, com todas as limitações que eles têm. E aí, quando a gente vê uma pessoa assim, um jovem convivendo com outros que tem tanta vitalidade, tanta mobilidade, uma inteligência ágil, e ainda assim eles estão demonstrando alegria, paz, tranquilidade. É um espírito que está vivenciando uma prova que muito possivelmente ele pediu para que ele possa elevar-se mais rapidamente. Então ele pediu uma experiência. Por isso que nem sempre os sofrimentos que a gente está enfrentando hoje, eles são porque nós cometemos necessariamente um erro do passado. São às vezes aquela experiência que nós pedimos. Eu quero vir limitado nisso aqui, para que eu possa desenvolver outras qualidades. Tem pessoas que são inteligentíssimas, tem um potencial para muitas realizações do campo intelectual, mas nunca conseguiram estudar quanto desejariam, porque a vida as impôs ali trabalho, necessidades que ela tinha que atender. Ela nunca conseguiu entrar na universidade que daria para ela os melhores créditos quando ela fosse procurar um emprego. Tudo foi muito limitado. Por quê? Muitas vezes é a prova que o Espírito pediu. Eu não quero mais me desenvolver tanto no campo da inteligência. Eu quero desenvolver outras qualidades que uma vida, muitas vezes afastada desse meio, muito, que supervaloriza muito o intelecto, não vai me permitir. Então eu peço uma vida que me limite ao meio, às vezes, culturalmente limitado. Para quê? Para que ali eu desenvolva outras qualidades que o espírito humano pode desenvolver. E aí ele reencarna e ele aceita a prova e ele vivencia, mesmo sendo uma pessoa muito inteligente. Já outro pede uma limitação, por exemplo, física. Eu não quero nascer com uma aparência física que possa me comprometer, porque muitas pessoas vão se apresentar e podem me desviar do meu caminho, então eu quero uma vida mais focada naquilo. Por isso que tem pessoas que nascem muitas vezes com malformações, deformidades, e nem ligam tanto para isso. É que elas pediram uma proteção para não desviarem do caminho. Por isso que quando a gente for apreciar as nossas dificuldades, que a gente não percebe a ligação aqui, se elas não nos causam revolta, é porque provavelmente nós as pedimos. Nós falamos, não, eu quero essa limitação, porque assim eu posso ficar mais no meu programa de vida que eu tenho a cumprir. Mas geralmente, quando uma dor e um sofrimento nos causa muita revolta, muita indignação, é porque aquilo foi imposto. Do lado de lá, sábios benfeitores, conhecedores profundos das leis divinas, entenderam que para deter a nossa marcha de desequilíbrios, de prejuízos ao próximo, tínhamos que nascer com uma limitação. Porque senão nós íamos prejudicar mais ainda a nossa vida e a vida alheia. Então isso nós chamamos de expiação. É aquilo que é uma consequência de erros que nós cometemos e que geralmente nos é imposto. Nos é colocado como temos que fazer assim, não tem escapatória. Mas mesmo nessa situação, ela é benéfica para nós. Porque de tanto nos debatermos com aquela dor e aquele sofrimento, nós vamos mudando a nossa vida. Nós vamos aprendendo alguma coisa. Nós vamos nos transformando. Porque o sofrimento ele tem esse papel transformador na vida humana. Não precisamos gostar do sofrimento, mas nós podemos reconhecer que ele tem algo a nos ensinar. Sempre. Sempre tem algo a fazer de melhor de nós a surgir na nossa personalidade. O grande desafio é a gente perceber o que ele tem a nos ensinar, a nos mostrar e aprender rapidamente. Porque a forma de libertação das provas é a gente aprender o que elas têm a ensinar. E a gente aprende bem quando a gente deixa de relutar, de combater o sofrimento em si, e vai buscar em nós a causa dele. E vai entender em nós por que que nós passamos por aquilo, o que nós precisamos mudar. E tem uma receita simples, muito simples, que Jesus deu, que equaciona muitos problemas da nossa vida. Certa vez ele falou que o amor cobre uma multidão de erros. Não é verdade, dona Nidinha? O amor cobre uma multidão de erros. Por que esses espíritos benfeitores, Bezerra de Menezes, Emmanuel, Sheila, Meimei, André Luiz, por que eles enfatizaram tanto a prática do bem? A gente se solidarizar mais uns com os outros. A gente perdoar mais, a gente amar mais. Porque é o amor que transforma a nossa vida. Amando mais, as nossas dores começam a se diluir. Se dedicando mais ao próximo, as nossas dores começam a se dissipar mais. E aí a gente vai percebendo que a vida vai ficando mais leve. Por isso que o convite à caridade, provindo dos espíritos superiores, é nos mostrar que temos que atender a essa fórmula simples que Jesus deu. Ama mais. E você se libertará mais rapidamente do seu sofrimento. Se compadeça mais dos que sofrem. E você mais rapidamente se libertará. Essas são as lições preciosas que nós precisamos aprender nos momentos de dor e sofrimento. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, nos ajude a compreender, então, as leis divinas e nos ajude a superar esse momento de nossas vidas, porque nós já podemos começar a sentir essa felicidade desde já em nossas vidas. a partir dessa mudança que nós produzimos em nós. Então, fiquem com Deus, tenham todos uma excelente semana.